tempo está passando e eu aqui parada sem nada fazer. Preciso recompor o pensamento, voltar ao meu primeiro amor, mostrar com gestos, com palavras. Mãos a solução, eu tenho em minhas mãos a vida, e vamos juntos levar aqueles que precisam. É noite, o céu tão estrelado, e muitos em parto sem dormir. Preciso de uma palavra amiga que mostre o caminho a seguir. Milhões de criaturas pelo mundo, envoltos em um cárcere de solidão, carente de uma força, de uma ajuda, de alguém que lhe conforte o coração. O tempo está passando e eu aqui parada sem nada fazer, enquanto que lá fora seres como eu caminho a morrer. Tu tens em suas mãos a solução, está passando e eu aqui parada sem nada fazer. Quanto que lá fora seres como eu caminho a morrer. Tu tens em tuas mãos a solução.